America 229er, Rick Lee, and no restriction until 4,000. Hold on. Então, 3859, localizador em aproximação, cheque o trem, chame a torre, 1-1895, 3859. Positivo, visual com a 10, você com a torre, então 3859, seja. America 229, control. Yes, you want to send a 4,000, correct? Yes, clear until 4,000. 4,000, I got 59. Salvador, bom dia, o TAM 3859, passando Cibra, visual comando 0. Bom dia, TAM 3859, livre pouso na 1 no 0, ventando 60 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 7. Pouso autorizado, pista 10, TAM 3859. Salvador Azul 4299. Azul 4299, Dael Leda Morte, Vaguarde de Copa, informação... Juliette. Já é o Leda Motiva, o 429. Doutor de Salvador, bom dia. Azul 2590, Azul 2590, aciona a identificação. Foi para a posição Mari, a segunda Mari, que estão no 0, ajuste no 0 na série. Aciona identificação. Contato radar estabelecido, o senhor está agora no azimuth 223 a 63 milhas no nível 170. Chame para descer da caminho. Chama lá, João. Doutor, Salvador, bom dia. Bom dia, esse é o Foxtrot Alfa. Chame para o Foxtrot Alfa. Chame para o Alfa, controle, desça para 6.000, chegada Mari 2017. 6.000 na Mari 2017. Salvador, muito bom dia, o TAM 3179, está no 7. Tem informação, autorização para Guarulhos. Está passando 1 a 0 mil, descendo para 5 mil, é o número 2 para pouso, reduza para 220 nós. 2209, Ocean Mavis 0000. Alerga 229, Avery Clean 2000 feet, no restriction. 2000, no restriction, my friend, 229. Chega 90, desça para 5 mil. 9005, vetoração para sequenciamento, esquerda proa 020, desça para 2000, está limitado pelo localizador. Oceano 900. Esquerda 020, 2000, limite lock, 9005. Marca 229, clear for island approach. Well, island approach, runway 10, Mark, and 229. Salvador, TAM 3179. Azul 2590, vou em Duna. Boa Duna, Azul 2590. Azul 4299.4. Prossiga. Campinas, nível 340, via rota do plano de voo. Pista 10, primeira curva direita, da Oleda, Motiva. 5007, o transponder, controle 120, decimal 8. 340 via rota do plano de voo para Campinas, com curva direita após a decolagem da Euleda Motiva. 5007 transponder, 208, controle de saída. Ótimo, posição 3, azul 4299. Salvador, TAM 3179, ciente da Índia, novo portão 7, autorização para Guarulhos. Seguro de cópia da Euleda Motiva, 3179. Aguarda. Para o acionamento e pushback, o passaredo 2223 da posição 12. Passaredo, quando é que o pessoal chame táxi? Sim, a gente chamava para o táxi. Controle 9005, sucesso lá. Oceano 9005, desça para 2000 pés, curva à direita, proa 070 para interceptar o localizador, reduz até 170 nós. Opa, 170 nós então, direita 070, livre localizador para 2000, 9005. Positivo. Azul 2590, desça sem restrições para 2000. É 2000, Azul 2590. America 229, 4 miles west over the altar, completing approach, check landing gear, can check the tower, 118.95. 118.95, Mike and 229. Golfo, qual a velocidade? 200, senhor. Suba para 170 nós. 270 nós, na Golfo. Roger, report outer marker. Report outer marker. Para pushback, eu estou na 695. Luciano 9005 do localizador, complete a redução para aproximação e cheque para pouso. Ok, Luciano, redução, 9005 estabilizado. Positivo, está 8 milhas e meia para passagem sobre o marcador em aproximação, como número 2, chame a torre 1-1-895. 895, bom dia, até já, 9005. Boa. Salvador, muito bom dia, Ocean 9005 estabilizado, 7 milhas de distância. Bom dia, Ocean 9005, é o número 2 no ILS, reparte externo. Reparte externo, o 9005. Zero, desça para 3 mil pés, está limitado pelo custo do localizador. Tango Alfa, esquerda 020, descendo para 5 mil, para 2 mil pés, limitado pelo custo localizador. Ah, Salvador, está pronto para o ataque. Passa autorizado até, saída da parte 3, já pode para ingressar na parte principal. Corrigindo, passaria 2223, autorizado até a ponte espera via Índia, 1895 com 1017, bom. Ainda atualizado, número 17. Obrigado, bom trabalho. 2223. 9695, tá na escuta? Prossiga. Confirmando, chamou o push? Chamei, 2 minutos atrás. Zero. Gente, sub e mantenha 190, azul 2796. Obrigado, 90 atualizado. Cuidado, depois vai formar ataque. Passaria 2223 na escuta? Siga 2223 na sua escuta, só. Eu sigo até através do 62, ok? Sigo as 12 da TAM como número 2. Não passaria 2223. Através do 62, já vai seguir as bases número 2 agora, 2223. Passaram o X-Ray Juliette, Sierra, Romeu, informação, Sierra, aproximado. Papa Romeu, X-Ray Juliette, Sierra, informe ingressando na terminal Salvador. Na proa de mar. Positivo na proa de mar, informe ingressando na terminal Salvador. Na proa de mar. 6312, ciente, pouca transição, Arua, guarde copo. Guarde. 2085, tenha um bom dia, senhor. Boa. O 9005 está passando o externo. Gente, vento 200 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 7, aguarde pista livre. Gente, 9005 está confirmando a aeronave à frente é 1757? Tá, afirmo. Ok. Azul 2590, está 11 milhas para a Duna, livre e aliança. Livre e aliança, Azul 2590. Salvador, TAM 3179, já teria a nossa autorização? 90 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0, no 7. Nervosa na 1-0-0-0-0. TAM 3178. TAM 3179. Taxiway Alpha, report before Charlie. Alpha, we'll call you before Charlie, 229. Hey, direita 060 Tango Alfa. Echo 229, for information, your gate is 1-1. Say again for 229. Say again for American 229. Taxiwaya, Alpha report before Juliet, your gate is 1-1. Okay, gate 1-1, Alpha will call before Juliet, American 229. Do livre aliança e aguarde transferência. Tango Alfa direita 080, livre o lock aguardando transferência. Falei pra seguir o Zagozantan. Maravilha. Então, o Paparo Neto aí direto. Eu sou para 5 mil ajustado. 5 mil ajustado. 2017, Paparo Neto aí direto. O Papa Romeo X-Ray Juliette Serra ingressa na Terminal Salvador agora 60 milhas afastado, livrando 190 para 5 mil pés, voando mar e chegada mar e pista 10. Câmbio. Livrando 190 para 5 mil, chegada mar e para pista 10, Juliette Serra, Papa Romeo X-Ray Juliette Serra. 5.017, meu voo. Transferir, obrigado, 2-2-3. Chanel 6312 para 4. Pode prosseguir. Recife 350, via rota do plano de voo autorizado. Decola da pista 1-0, primeira curva esquerda, subida Puca, transição Aru. 5037, o transponder, controle 120, décima 8. O 632, autorizado, Recife 350, conforme, decola da 10, esquerda na Puca, Aru. Controle 208, transponder 5037. Zero, estabilizando o localizador. Onde é o 2590, reparte externo? Corta lá. Boa viagem, capita. Chama lá, Caju 203, o 2796, obrigado, bom dia. Boa. Está pronto, 9690. Deixa eu ver o 9695, quanto é o ponto de espera? Julia to gate 11, American 229. Então 3179, pronto, cobre. Solas, o 4299, gate 3, puxa a semana. O 4299, coordene com a equipe Solas, estão logo na TR da Passarida, retaguarda livre, setor autorizado, 1-3. Depois do Passarida autorizado, 4299. Bom dia, vou deixar uma minha apresentação. Pode continuar. Tango Alfa. Tango Alfa. 360, via rota do plano de voo, pistão na zero, primeira curva direita, Dael, Leda, após Bidev, 5046 no transponder, controle 120 decimal 8. Desculpa, 5046. Autorizado 360, decolando 10 com curva direita, da Eulê da 10, 5046 no transponder, 208 ao controle. Voo 2196, posição 10. 10, correto, sempre pronto, chega aqui, acionamento. Tá lá. Papa Romeo, X-Ray Juliette Serra, desça para 2.000 pés sem restrições, voe direto Duna para aproximação em ILS. Para 2.000, aproxime no Duna sem restrição para o ILS, Papa Romeo, X-Ray Juliette Serra. Oscar Tango, Oscar Tango Alfa no localizador, 5 milhas para passagem sobre o marcador externo, cheque o trem, chame a torre agora, 11895, câmbio. 11895, bom dia. Poderia repetir o transponder e o controle? Afirmo, 50 no meio, o transponder, controle, opera 120, decimal 80. 320, decola da 10, com curva direita, da El, Leda, Morte. Dá pra seguir na APS do Luno, 0 até Salvador. 50 no meio, 120. Salvador, 2590, lembrou. 3179, correto. Tá pronto o Schmeck? Portão 7, autorizado, chame táxi. Azul 2795, pátio 3V Aquilo, posição 4 Lima. Aquilo, pátio 3, 4 Lima, azul 2590. Seria 2223 ali, mantenha no 0. Eu matei na 10, 2223. Decolada 55, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, buenas. Né? 223, a linha decolada 10, vento no 60 graus, com 59. A linha autorizada decolada 10, 2223. Tango Alfa, vento no 60 graus, com 59, altímetro no 0, no 7, aguarde pista livre. Tango Alfa. O Oceano 6311 é o controle, ajuste agora 907, desça para 6000 e voe direto Bonf, para chegar na Bonf, pista 1-0. Bonf para pista 1-0-6000. Controle decolado, TAM 9695, passou 2000. 9695 é o controle, contato radar, suba sem restrições. Sem restrições na subida, o TAM 3. Confirmando, 9695. O senhor não teria condições de voar pelo? Curva direita, Dael, Motiva. Transponha 5050, controle 2080, 3663. 35 agora, possibilidade de Elefa. Controle 120, decimal 8, bom voo. 208, muito bom dia, obrigado, bom trabalho. Essa 905. Salvador, bom dia. Tá 3304, informação Índia. Claro, voe direto Duna, ajuste 1097, LS e X-Y10. Controle, muito bom dia, passarei do 2223, cruzando 1.500 pés. Controle 2223 é o controle, está em contato o radar, prossiga como autorizado. Yes. Gente, aguarde, é número 2 no setor. Azul 4299 para o táxi, tem 89 a bordo, 5 horas de autonomia, alterna Galeão. Tá autorizado à direita via Índia, não posso esperar manter a posição até enxame torre 1895, 1017, bom voo. Ok, direita Índia, 1895. Romeu X-Ray Juliette Serra, 7 milhas para Duna, 4.700 para 2.000, com ILS autorizado. Autorizado ILS, X-Ray da pista no zero para Romeu X-Ray Juliette Serra. Fazer um pequeno back-track do Samuel. Gente. Salvador, bom dia, este é o Oscar Tango Alfa, livrou. Oscar Tango Alfa, paciente, livrando agora na Delta, confirme o pátio. Ok, o Tango Alfa pretende prosseguir para Aerostar. Paciente, é o pátio 5, no lugar da Aerostar, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Ok, repassar a ANSA Juliette, Oscar Tango Alfa, via Alfa. Da Bruno Zé. Bom dia, Azul 4299, a linha decolação no zero, vento 160 graus, com 8 nós. A linha e decola, 4299. Vento 300 para o 9695, tá? Na 63 e 12, coordenação com a equipe solo após o Airbus da TAM cruzar o pátio aí, tá guarda autorizado para o Schmeck, portão 2. Em coordenação com a equipe solo após a passagem do TAM, está autorizado o Schmeck acionamento 2 ou 63 e 12. 1895, câmbio. Reduz uma torre 11885. 95, 11895. 95. Paciente, 3179, táxi autorizado até o ponto de espera via Índia 1895, 1018 agora, bom voo. Via Índia 1895, 1018, bom voo. Tango Alfa na Juliette. Paciente, Oscar Tango Alfa, o senhor conhece a Aerodro? Senhor. Ok, à esquerda é a Boa Zatan, após a passagem está autorizado Juliette com Antônio Gates, Lima, Mike até a passei Quebec. Na Quebec mantém a posição e chame para o cruzamento. Ok, após o Airbus vamos manter pela Juliette, Lima, na Quebec, aguardaremos, chamaremos para o cruzamento. Paulo Salvador, bom dia, está 3859, informação Índia para a cópia Curitiba. 3859, Índia confere, subida Arbor, transição elétrica, aguarde cópia. Seu escuta aguardado. 23 está autorizado elétrica. Autorizado elétrica. Suposto irá prosseguir para EBTA, táxi aéreo. Gente. Gente. 4299, decolada 02, controle 120, décima 8, bom voo. 08, bom dia. Oi, ah, 9, 9, 9, 9. 288 agora, obrigado. Tá bom. Tá. Controle, bom dia, Azul 4299, passa 1000 pés. Tá, prossiga como autorizado. Gente. 06. 9006, formação Índia, prossiga. Por gentileza, só para informação, qual é a provável saída para Fortaleza, Pesolo 19? Momo, transição Fruti. Momo Fruti, obrigado. Já 3179, após o Jet na curta final ali, mantenha no zero. Após ali, mantém. Autorizado. Brasília autorizado, nível 360, via rota do plano de voo. Pista 1-0, primeira curva direita, subida arbor, transição, elefa. 5034, transponde, controle 120, decimal 80. Autorizado Brasília, 360, via rota arbor, elefa, decolada 1-0, curva direita. 5034, 1208. Oceano 6311, desça para 2000. 2000, tá. Tá. 79 ali, decola do 1-0, vento no 60 graus com 5-9. Bom dia, eu vou 1160, cruzando 210. 1160, controle, Salvador. Ajuste 1017, desça para 4000, vou direto Duna para aproximação ILS. 4000, Duna, direto, obrigado. Iniciando cruzado. O X-Ray Juliette Sierra permanece via Alfa, reporte antes da Juliette. A 38594 a bordo, 3 horas e 30, alternando Maceió, Oxa 6302. 4 e 5? Forte ML para mim? A bordo, 3 horas e 30. Copiado. Está autorizado táxi à direita via Índia no ponto de espera 1895-617, bom voo. Direita na Índia, torre 1895 no ponto de espera, o 63, 02, grato, boa tarde, bom dia para vocês. Oscar Tango Alfa passeado na Aerostar. Gente, livre a frequência. O X6 Juliette Serra, autorizado Juliette com Antônio Gates, Lima, Mike, Quebec, chame na Quebec. Salvador, tá 3663 no 05, puxa mais fundamento. Portão 5, autorizado, chame táxi 3663. Chama na táxi, Titan 3663. Nossa, Chanel 9006, pronto, copia. Copia, 9006. Fortaleza nível 370 autorizado, via rota do plano de voo. Pista 1-0, primeira curva esquerda, subida Momo, transição Froti. 5066, transponder, controle 120.8. Puxa, né? 9006, autorizado 370 para Fortaleza, conforme rota do plano de voo, decola da 1-0, curva esquerda, Momo, Froti. 5066-208, Ocean 9006. 370, nível confirmando. 370, ou 9006. Correto, portão 612, deixando pronto para o direcionamento. 9006. Alô, gol 21, mais meia para puxa, assinar no 10. Bate, gol 2196. Agora autorizado em coordenação do equipe de solo, tem um Learjet cruzando a parte da guarda, está autorizado a pouso do meio. É, 2196. O Uno cambiou. 251, bom dia, bom trabalho. Solo, 3604, posição 8, pronto para o ajustamento. 3304, portão 8, autorizado, chame tanque. Autorizado, principalmente, 5.000 pés, 102. 3 aeronaves na escuta do controle Salvador. O ajuste do altímetro agora, 10018.0, câmbio. Copiado, 11. 0, copiado, regado. Salvador, bom dia, Ocean 6312, passa 1700 na fuga. Oceano 6312, é o controle, contato radar, prossiga como autorizado. Afirmativo, fuga, o Ocean 6312 ao 390, solicita-se não por causar prejuízo, prodigiando. Então não vai haver nenhum prejuízo não, mas eu só protegi 390, eu tenho aqui 350, houve alguma modificação não? Negativo, erro meu. 350 autorizado. Positivo, autorizado já. Tá presente direto já no 863, 12, grato. 1160, passou o Boi Peba à esquerda, o Morro de São Paulo. Desça para 2000, sem restrições, gol 1160. 2000 sem restrições, na realidade é um ótimo lugar para passar um dia. Controle Salvador 6311, agora Fuelhas passando marcador externo. Pode passar para a torre. Por gentileza, torre 11895 checando o trem. Até daqui a pouco. O trem já está checado, está embaixo. Obrigado, até daqui a pouco. Salvador, bom dia, Chanel 6311, vai travado para fechar. Bom dia, Chanel 6311, livre pouso na 10, vento 180 graus com meia dúzia de nós, altímetro 1098. 180 com 2, 1018, 6311, livre pouso na 10. 288, boa viagem, até a próxima. 1288, grato, excelente coordenação, senhor. 18 em frente, a segunda direita na Índia, 295 após, na 3666. Sobe a voa 2196 para o táxi com 158 após, duas metas alternadas na caixa. Voa 2196, inicialmente aguarde táxi após siga o Airbus da TAM, ponto espera 1895-1018. É, a gente vai seguir o Airbus da TAM, ponto espera 1295-1018. para você, radeça para 3 mil pés. 3 mil pés. Saloso no 3, livre à direita, só 1, 2, 1, decimal 9. Mais 1, 2, 1, 9. 3, 1, 9. Paulo, Oxanar 63, qual o número? Livrar na foto. Taxi 1 foi Ponte Anjo, Taxi Juliette, 63 no 1. Passando para Juliette, 63 no 1. Ponto 0 no 0, ponto 1. 3663, a linha decola da 1 no 0, vento 180 graus com 5 nós. A linha decola no 0, 63. Após 3 horas, Ribeirão Preto. 3304, táxi tá autorizado pelo posto espera via Índia, torre 1895, 1018, bom voo. Ok, vive táxi via Índia, 3304. Confirmou a frequência da torre? 1895. 1895, 3304. Sou 3179, chame Recife 1251. 251, tá 3179. Piano 6312, chame Recife, frequência 12685. Recife 12685, chame a 3112, grato. Bom dia, bom trabalho, obrigado por tudo. Boa. O 1160, está autorizado em ILS. ILS, camarada, estabilizado, obrigado. Decolado 1-6, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 1-2-0, decimal 8, 03, 663. Eita, próxima Juliette, 7 do prato. 03, 663. 3663 é o controle, está em contato. Radar, tuba sem restrição. Sem restrição, pode voar direto Leda, está presente? 03663. Após 2 mil pés, autorizado Leda, após Leda, bote. Após 2000, Leda, Leda Morte, versão 3, vem, Metrix. Então, 2063 no. Graças. 2. O controle Salvador, meu cordial. Ajuste 1-0 no 8, desça para 4 mil pés e voe direto Duna para aproximação ILE. 1-0 no 8, direto Duna para aproximação do 1-630, desce 4 mil. Então você radeça para 2000. 2000, saiba terra. interceptação do localizador, Alfa Tango Sierra. Alfa Tango Sierra, esquerda 130 para o localizador, livre LS, aguarde transferência. 30, aguardando. Alto, 3859, feedback acionamento 09. 3859, autorizado, chantax. 3859. Aproximação e efetua o cheque para pouso, número 2 para pouso. Positivo, reduzindo para a velocidade de aproximação, cheque para pouso, tudo certo. O ponto sai da pista, 1-0-1. 3304, a linha decolada 1-0, vento 1-4-0 graus com meia dúzia de nós. Livre a linha, decolar, 3304. Oi, bom dia, voo 296, ponto de espera 1-0. Bom dia, voo 296, mantém o ponto de espera. Mantém. Voo 1160, passa a dona no localizador em aproximação. Reduz a checa 3, chame a torre. 11895, câmbio. 85, daqui a pouco eles estão de volta, amigo. Tá louco? Vou descansar um pouquinho que eu tô cansado. Ah, tá bom. Um abraço. Alfa Tango Sierra está agora 9 milhas e meia para passagem sobre o marcador externo e aproximação. Como número 2, o tráfego à frente afastado 6 milhas e meia. Cheque o trem, chame a torre. 11895, Alfa Tango Sierra. 1895, muito grato, senhor. Um bom descanso. Grande abraço. Bom dia, eu vou 1960, está na final Machado Travado. 1-60, vento 1-50 graus com 62, agora é pista livre. Aguarda, 6 milhas da pista ainda, dá tempo. Dor Sauer, good morning, papapapá, Alfa Tango Sierra. Good morning, Alfa Tango Sierra, go ahead. 1 minute to Duna, final runway 10 ILS, requesting at Simbra to cancel IFR and proceed to runway 17. Roger. Come back over outer marker. We'll call you back on the outer marker of San Jose. É zero, pista 1-0 livre, todo autorizado. É zero, pista 1-0 livre, obrigado. 3-0-4. Close 2-1, chame 1-208, com voo. 0-4, obrigado. Salvador Botan, 3304, decolado, arbor elefante, passa 1500. Vicente, 3304, sob vigilância, via saída árvore. Via para o 360, obrigado, 3304. Alfa Tango Serra, passa Duna, complete LS. O Salvador, 118, decimal 95, Alfa Tango Sierra. Tango Sierra na escuta. Salvador 3304. Escuta. Alguma chance pro Elefa? Ativo, vamos manter o perfil da árvore. Mantém então, obrigado, 3304. 9 para o táxi, JV 59, 4 horas e 40, Guarulhos. 3859, autorizado, até o ponto de espera via Índia, 1895.018, bom voo. 18, autorizado via Índia, com 3859, máximo 1895. Confirmando só a frequência, 1895. 1895, graças. 3603. Informação 3663, senhor presidente, já dá. 3663, 125, 1, caso negativo, 1395. Red right base, runway 17, report. Gear down and lock, runway Alpha 37. April 5, after. Mata. Monograto, 3663, obrigado, senhor. Voo 1630, continua a descida para 2000 pés, ajuste no 018, livre LS, conforme estabilizado. 2000 pés no 018, depois está estabilizado no 630. Chamar 1108, vou deixar 9. Sim, Nicolás 25, bom voo. Obrigado. Flight 3, runway 17, Alpha Tango 7. Vigilância, 2196. Possibilidade de voar, Bitev, tá presente? Eu prefiro o Cedro Daion, 2196. Obrigado, perfeito. Decolar, pista 1-0, vento 1-4-0 graus com 5 nós. A decola da pista 1-0, 3-3-0-4, confirme, está na proa de árvore? Negativo, senhor, está na proa 2-8-0, agora curvando à esquerda para a proa de árvore. On the ground after 7, clear back track into Mazda hangar. Mazda 3304, cruza, vai cruzar o nível 150, chama o centro Recife, frequência 128.8. Caso negativo, 126.0, TAN 3304. 288-260-3304, beleza. Sir, estabilizado, ILS, o voo 960. A gente complete o ILS 163-026, edição para aproximação e chame a torre, frequência 118-95. 1895. Dois, bom trabalho, 3259. Salvador, bom dia, 3259. Arbor, elefano, 3859, suba via saída Arbor, vigilância. Nome via Arbor, está 3259. Na aproximação, sinal. Zero avistado, 21.90 graus, 59, pouso autorizado, pista 1-0. Meio pouso, pista 1-0, no 630. Salvador, muito bom dia, Azul 2780, informação Índia, Grodimari. Azul 2780, vou ir na Grodimari, acione identificação. Identificou, para a descida já, o 2780. 2780 permanece sob vigilância, desça para o nível 050, 2780. 050, sim. Paulo, bom dia, Azul 2770, cópia Porto Seguro, informação Índia. Aguarde, 2770, subida Coral. Sim. 180, chama o centro Recife em 125, decimal 1, alterna 13395, gol 2196. 251-3395, decimal 95. Recente, da Aeroria da Morte para Guarda de Bota, o Xanem é 3 em 1. Salvador, Chené 9006, acionamento na posição posterior pushback. Controle Salvador 3259.